Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E essa semana recebemos como convidado o live português dos Araus, uma das revelações do Boom Festival, e que está preparando tour pelo Brasil. Para começar o programa, vocês ficam com um novo set meu. We'll be right back. paces. It's reversing. His heart rate is coming back up. Your heart rate is slowing down. intensely over the last few millennia. Our neurons are capable of registering the highest spiritual We'll be right back. an end of time. A moment will come when just one man remains. Then the moment will pass. Man will be gone. Tá no Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU, vocês acabaram de me ouvir tocando. Se você quiser contar comigo mixando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM, em São Paulo, no telefone 011-5549-8645, o MSN você encontra em nossa comunidade. E para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidado no Rádio Psy o Live do Zarauz. Produzido pelo português Pedro Oliveira desde 99, Zarauz tem feito turnês pelo país desde 2004, tendo presença constante no Festival Universo Paralelo, onde estará novamente apresentando seu live neste ano. Pedro está preparando no momento o tour pelo Brasil, devendo chegar ao país em novembro. Uma das revelações do último Boom Festival, maior festival de cultura trance mundial, Zarauz traz para vocês seu live exclusivo. O release completo e link para mais space e contatos para festas do Zarauz você encontra em nossas comunidades. Confira agora mais um live exclusivo para o Rádio Psy. Com vocês, Zarauz. Using binaural technique. Binaural technique differs from mono, stereo, and surround sound recordings in that you can determine the exact distance and direction of a given sound. In order to create a musical template, we advise you to work on that. We'll be right back. Absolutely. to cough. Come on, straight. Okay. Ready? Você está ouvindo a Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o live dos Arauz, que está preparando o turnê pelo Brasil. Contato para booking de festas dos Arauz você encontra em nossas comunidades. Entre em contato conosco pela internet no radiopsy.mypodcast.com. Nosso programa também está no Orkut, no MySpace e no Facebook. É a Rádio Psy Podcast. Lá você encontra as releases dos lives e DJs que se apresentam por aqui. Esta semana você encontra o release e contato para festas dos Arauz. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.